Agora que você já viu como é feita a marcação da pulsação, é hora de você fazer sozinho com a próxima música, Hey Brother. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker.